Você já parou pra pensar como a gente vive a vida? Parece que ela nunca vai passar. Parece que a gente vai ser sempre pivete, só a fim de viver bem, sem estresse, dentro da nossa segurança, enchendo a pança, sem nunca dar muita importância ao que acontece com a vida alheia. Triste é o homem que vive pensando só nessa vida aqui. Quando morrer não vai ter um lugar melhor pra ir. Porque não para pra aprender com quem se deu e perdeu. Mas ganhou muito mais do que qualquer ganhador de loteria. E tem mais, faria tudo de novo todo dia. E tem mais, faria tudo de novo por amor. Num túmulo seu corpo jazia, mas ressuscitou. Vai ser terrível. That's about a day, yeah.